E aí, Cleiton, o que você tá fazendo? Pô, tô escutando um som, que louco. Ah, que firmeza. E aí, Mike, o que você tá fazendo por aqui? Eu vou criar uma saidinha com os caras ali, ó, mano. Saidinha com os caras daqui? É daqui, mano. Cê, mano. Você é doido. Ó, escuta esse som aqui. O bagulho é louco. Que firmeza daí. A força de vontade é necessário, o rap é o tema. Quadrilha tá na área, não saia, se liga. Ninguém desacredita da rima. Se o som bateu pesado, DTS tá na fita. Sem marra, sem mídia, sem manchete, sem televisão. E a classe média diz que é som de ladrão. Mas e aí, é na favela que a moda se inspira. Usando calça larga, playboyzada nos imita. Nem me envolvo, se pã nem me ligo. Sou periférico e o rap está comigo. Mostrando a cara do hip hop que chega construtivamente, opinião positiva. Revolucionando a prisão, trazendo opção. Mostrando que não é necessário a pose de ladrão. Apenas coletivamente, consciente de que o exemplo sai daqui e vai pra nossa gente. Tem que ser competente na mensagem, deixar transparecer na rima a verdadeira imagem. Sem pilantragem, usando a humildade, que o hip hop é a cara do meu povo e não tem maquiagem. Tem mano que tá ligado e lá dentro sabe disso. Longe da escola, a luz da lua foi o indício. Digo que o revide vem em arma informativa, pois a saída é a cultura coletiva. A hora é essa, a união se faz aqui. Nossa comunidade merece ser feliz. Som que bate aqui, o som que bate lá. Periferia sempre foi o lugar. Firmada a atitude, se mantém o respeito pra ficar daquele jeito. O som que bate aqui, o som que bate lá. Periferia sempre foi o lugar. Firmada a atitude, se mantém o respeito pra ficar daquele jeito. O retrato da favela é a mãe que persevera, o filho que não voltou e a tristeza que nunca cessa. O que nos resta é guardado na lembrança, saudade de quem se foi e quem não foi tem que ter força para continuar, pra não desanimar e persistir. Pois na hora de chorar, sorrir, se tem que ser assim, pois sempre foi assim. Um aliado é aliado até o fim, tentando a sorte, bolando a ideia forte, querendo todo dia e paz na periferia. E trinca, malandro, sai do crime, vem na batida. Respeite a rima, pois a vida é a sigla. Abraça a ideia, escuta e guarda. Se aí tá embaçado lá dentro, o tempo não passa, a vida perde a graça. Cadeia, doença social que mata. E vem no verso da outra face urbana. Quem vem dali não tem pinta de bacana. É, a vida engana, a verdade é diferente. Tristeza e a solidão ali bate de frente. Do lado rico ao lado pobre, vivendo se descobre que o mesmo sangue na veia corre. Veja bem, sobreviver a isso é uma luta. E a cada dia tem mais gente na disputa. É humilhante ver nossa gente sofrer, sendo escravizada, ganhando quase nada. É foda pedir pra Deus a solidão, pedir pra Deus que ajudasse os irmãos. Ganhei de forma pura o que prevalece. Obrigado Jesus, Senhor me deu o dom do rap. Chega mais sangue bom, cola aí, tenho dom. Sampliei a palavra, o swing e o som. A hora é essa, a união se fez aqui. Nossa comunidade merece ser feliz. Som que bate aqui, o som que bate lá. Periferia sempre foi o lugar. Firmada a atitude, se mantém o respeito pra ficar daquele jeito. O som que bate aqui, o som que bate lá. Periferia sempre foi o lugar. Firmada a atitude, se mantém o respeito pra ficar daquele jeito. Saudosamente, lembrava com tristeza da minha banca, dos meus manos firmeza. Parque Arariba, a letra cita TMC, família DCS. Me lembro bem de quem prestou consultoria, o Negro House, o Tony Correria. BBK Jardim Bé, eu cito aqui só quem é nativo e sonha e afirma, vixi, eu boto fé. Deixa a literatura e a poesia pra quem é e realmente faz. Verdadeiros e únicos poetas de rua pra mim, Ferrezio, Sérgio Vaz. Ouvi falar que lá fora a favela tomou conta. Conceito moral, vixi, mó responsa. New Black, quem ouve não esquece. E do Atlântico, o respeito prevalece. A hora é essa, a união se faz aqui. Nossa comunidade merece ser feliz. O som que bate aqui, o som que bate lá. Periferia sempre foi o lugar. Firmada a atitude, se mantém o respeito pra ficar daquele jeito. O som que bate aqui, o som que bate lá. Periferia sempre foi. foi um lugar. Firmada a atitude, se mantém o respeito. Pra ficar daquele jeito. O som que bate aqui é o som que bate lá. Periferia sempre foi um lugar. Firmada a atitude, se mantém o respeito. Pra ficar daquele jeito. O som que bate aqui é o som que bate lá. Periferia sempre foi um lugar. Firmada a atitude, se mantém o respeito. Pra ficar daquele jeito. Isso é bem louco mesmo, mano. É, sabia que você curtiu o barato, tá vendo? Não é tranquilo esses bagulho aí, não. Não, é mais ou menos assim, certo? Mesmo.